você está tão distante. E eu aqui, pensando em nossos momentos que ficaram no meu coração. A nossa paixão. Talvez pra você não faça mais sentido, nem tenha mais saudade, nem deseja reviver aqueles instantes de emoção. A quem me dera se como eu você sentisse saudade e quisesse continuar aquela história que pra mim nunca vai acabar. Eu te amo, volta pra mim. Eu te quero, não me deixa assim. Eu te amo, volta pra mim. Ainda te espero de me fazer feliz. Faça mais sentido, nem tenha mais saudade, nem deseja reviver aqueles instantes de emoção. A quem me dera se como eu você sentisse saudade e quisesse continuar aquela história que pra mim nunca vai acabar. Eu te amo, volta pra mim. Eu te quero, não me deixa assim. Eu te amo, volta pra mim. Ainda te espero, vem me fazer feliz. Eu te amo. Assim, eu te amo, volta pra mim. Ainda te espero, vem me fazer feliz, vem me fazer feliz.